agora a ferramenta que eu uso, eu não vou falar para o senhor aqui não, que é segredo meu. Segredo. Tá? Mas elas existem? Sim. Como se formam? Através do plasma. Você plasma, molda e utiliza. Sim. Através do plasma, através da magia. Tá. Você forma a ferramenta e a utiliza naquilo que, no, naquilo que for necessário no astral. Tá certo. Tá? Só antes de falar com o seu sete sobre isso também, é segredo porque se alguém descobrir pode fazer um mal pro senhor? É segredo porque eu não quero falar, é meu. Só isso. Mas no mundo espiritual, se eu sou um espírito hoje aqui, todo outro, eu já vejo. Eu plasmo a ferramenta para necessidade momentânea. Ah, ela não fica aí aparecendo. Não, eu não faço uma exposição de ferramenta para os outros Exus. Olha lá, que bonito. Não. Ah. Conseguiu compreender? Sim, então... Eu plasmo para necessidade, claro. É segredo. Se é segredo, é segredo aqui, é segredo lá. Ah, entendi. É exposição, é segredo, é estudo, é conhecimento. No mundo do Exu, você quer conhecer? Vai estudar, se vira. Nossa. Eu posso pegar um guardião, lá. Eu posso pegar um guardião em formação e falar, olha, naquela biblioteca lá. Tem todo o conhecimento sobre magia. Estou usando a biblioteca daqui. Como analogia. Uma analogia do astral. Tá. Mas eu não vou lá ler para ele, não. Vai atrás, senão vai lá para baixo de novo. Senão você não se sustenta, porque você pode precisar. Você pode receber uma missão que você precisa desse conhecimento, então nada mais justo que você estude sobre ele. Ah. Então você cria a sua condição. Nossa. Certo? Entendi. Então, vamos usar uma coisa que acontece muito com o Exu, né? Isso aí só o senhor pode me ajudar. Ah, resgate no umbral. E aí? Se resgata espírito, resgata, eu não vou precisar de alguma ferramenta? Posso vai, precisar. Vai. Plasma lá na hora e utilizo depois, na hora, acabou. Plasma. Depois você dissipa. Dissipa. Entendi. É, vai se depender da ocasião, da necessidade. É? Depende da ocasião. Qual tipo de ferramenta que vai ser aplicada. Agora, como ele bem disse, isso daí é particular de cada entidade. Particular. Sim. Nossa. Eu não sei as dele, ele não sabe as minhas. Não sabe? Não. Olha lá. Talvez em alguma... Que legal, assim, talvez né? Em alguma operação, uh-huh. Que estivemos juntos aí pelo astral, uh-huh. Pelo campo de atuação, se viu uma, se viu outra. Ah, lógico, é, daí viu. Mas ele não sabe como faz... Ele Mora. Sabe a dele, eu sei a minha. Isso. Eu mas... não sei se o jeito que ele faz é o mesmo que o meu. É, entendi. Se respeita isso entre os guardiões. Tá certo. Certo? Você tem que ter respeito. Como eu respeito também do seu guardião. As ferramentas dele... Ah, mas por quê? Não, eu não tenho que saber nada. Eu tenho que me autossustentar. Sim. Né? Nossa. Falar demais não presta. Né? Pra esse assunto. Lógico. Tá certo? Tá certo. Fala, baixo! Oi! Oi, Oxalá! Seu sete. E quando a pessoa fala assim, mas só que você é da Umbanda e o Exu trabalha, e eles entendem, né, que o Exu trabalha no astral inferior, e ele fala assim, mas então daí eu vou sair com você, eu não vou ficar carregado com as energias do Exu que trabalha no astral inferior. Mas é isso que eu estou dizendo pro senhor. Vai lá. Isso é a falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Isso é ignorância. Vai lá. Ignorância. Ignorância não é de ser burro, é por não conhecer. Sim. Não conhece, aí pensa o que quer. Pensa o que quer. Não é? Não tem informação, tá vai certo. Achar mesmo. Tá certo. Então explica, já que a gente tá nesse tópico, como é que vocês fazem para separar uma hora que vocês estão lá trabalhando e mexendo com energia densa, para isso não aproximar do ser humano encarnado quando vocês se aproximam da gente? Quem disse que a energia do ser humano encarnado é leve? Às vezes é mais densa, né? Energia equiparada, aliás, eu acredito que é o espírito mais fácil do ser humano incorporar. Ah, é a energia parecida. Uh-huh. É isso que eu acho. Não se classifica de leve ou de denso. Energia similar. Eu não falei, nós não falamos aqui pro senhor que nós estamos mais perto de vocês? Sim, sim. Tá certo. Então a esfera é bem próxima, o tipo de energia é bem parecido. Aqui tem tanta maldição quanto temos no astral lá. Nossa. Aqui não tá, como diz a palavra aí, irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho. É. Né? Não tá toda essa... Aí no astral o senhor fala. Tô falando da Terra agora. Da Terra. Aqui como tem é que tá pai contra aqui? Pai, tá, filho... Tem, eu tô falando aqui, não tô falando no terreiro. De lá. Aqui não tá pai contra pai? Isso. Pai contra filho, filho contra avô, filho... Tá, não tá essa bagunça tá, toda? Tá essa bagunça. Se deturpou? Sim, então. É. Isso não é energia densa, não? É. Não é denso? É. Então denso somos nós. Ou será que nós somos igual? Olha. Entendi. Eu falo energia. Claro. Não o encarnado propriamente dito. Tô falando energia da esfera espiritual, que é o que o senhor tá falando. É isso mesmo. Certo? Sim. Agora, aí a análise ela é feita individualmente por cada encarnado, né? Cada encarnado. Cada encarnado tem uma conduta, tem um comportamento. Sim. Tem aquele encarnado que faz tudo certo, aquele encarnado que faz errado e fala que faz certo. Ai, ai, ai. Não é assim? Sim. Os senhores veem tudo. O pior não é eu ver, o pior é a pessoa sabe que está fazendo errado e faz. Esse é o pior. Ai. É você estar assumindo a sua culpa. Pode existir situações que você faça alguma coisa desenganado? Tem. É. Mas aquilo que você faz, que você sabe que está errado, e faz errado, a pena é maior. Se tem lei, tem pena. Se tem pena, tem grau de pena. Então, tudo isso é avaliado. Tá certo. Entendi. Mas, uhum. E fique claro, que enquanto encarnado ou desencarnado também de uma forma diferente, você pode fazer o resgate imediato. Por que não? Aliás, tem essa religião que o senhor falou aí, a... evangélica. Eles não falam que você pode... né, você pode fazer todo tipo de idiotice que depois você se conserta. Sim. Sim. Sim. Se arrepende e já está. Se for honesto, por que não pode? Uhum. Não sei se o arrependimento vai ser suficiente para a hora do julgamento. Ah lá. Mas que você tem direito a se corrigir, tem sim. Tem. Mas o que você fez não apaga. Não apaga, senhor? Não, não apaga. Tá feito. Tá feito de bom e tá feito de ruim. Você põe na balança. A justiça não é uma balança? Sim. É peso igual? É. Aí não cabe a mim dizer se o seu julgamento, na sua hora, é. Vai ser igual ao meu. Espero que não. Espero. Né? Uhum. Isso é de cada um. Fui claro? Sim, senhor. Então, seu Sete, dizem que até o pensamento da gente não apaga. É assim mesmo? Fica lá tudo registrado? Pensamento fica registrado, uhum. Lembrança não. Ah, só fala de uma vida para outra? É, de uma vida para outra, dessa vida mesmo, nós continuamos na mesma. Nessa mesma, assim, por exemplo, eu penso mal, assim, do amigo lá que... O senhor fala como história? Isso. Não. Ah lá. Numa mesma vida? Isso. Não, claro que não. Se apaga. Se o senhor for ruim, como é que isso vai ser apagado? Como é que você... Ah lá. Como é que você apaga um fato na história de alguém? Mas até o pensamento é fato? Fica registrado? Porque o pensamento, ele se reflete na atitude, moço. É verdade. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, ele se reflete na atitude. Isso. Então não tem. Por mais que você pense... Uhum. Você está emanando algum tipo de energia. Está criando. Você está, exatamente, você está lançando aquilo para o espaço. Depois tem que lidar com aquilo. Você tem que lidar com aquilo. Olha lá. Não é? Sim. Agora, é óbvio, o fato às vezes de você pensar alguma coisa não significa que você vai fazer aquilo. Ah, sim, claro. Não é? Sim. Mas isso em algum momento ele ficou registrado. Ficou. E isso vai se refletir em algum momento na sua atitude, no seu comportamento. Entendi. Porque o fato de você pensar em alguma coisa, como o senhor mesmo colocou aí, né? Da pessoa que tem um amigo, que é um bandista, ai, agora o Exu, é isso, ai. Sempre sobra o Exu. Então, como ele disse, está sendo preconceituoso, então aquilo está com ele ali dentro. É alguma coisa que você desfaz facilmente. Ela. Aquilo está intrínseco na pessoa. Certo? Tá certo. E aí na hora do julgamento, seu Sete, a pessoa, os pensamentos são considerados. Mas e a hora que, por exemplo, a lei... chega para Exu, Exu vai falar assim, bom, eu vou correr minha gira, vou ver qual é que é, se o que você está pedindo é merecido ou não. Os senhores também olham nos pensamentos que ele teve naquela semana, naquele mês, Ou só nas palavras que ele falou e nas ações que ele teve? Normalmente. Desculpa. Pode. Normalmente são as atitudes que são levadas em consideração. Ah, entendi. Entendi. Certo? É. Como eu disse pro senhor, nem sempre aquilo que você pensa, é o que você faz. No materialismo. Então, se seu pensamento ele se refletiu na sua atitude, certamente será considerado. Agora, se o senhor pensou, não fez nada, como é que eu posso julgar o senhor? É, não faz sentido. É? Sim. E, por exemplo, o senhor Capa Preta, o senhor tem predileção, por exemplo, se o senhor for julgar o médium de um senhor e um outro médium, o senhor puxa a bola, eu já até sei a resposta, o senhor puxa a bola pro... Sabe a resposta, moço? Eu acho que sei, mas peraí. Uma pergunta, tem não, pergunta. Não, mas vai lá. Mas vamos lá. O senhor puxa a bola, porque muito fala assim, olha, o meu guardião me defende, e foi o que o senhor falou no começo, o senhor defende a lei e não defende a pessoa. Defendo a lei. Ele tem orientação para seguir a lei? Tem orientação. Então, se ele entrar numa peleja ou nessa situação que você falou, tá, se ele estiver dentro da lei, eu vou puxar para ele. Tá, eu vou puxar pro certo, ele tá na lei. Eu tenho que defendê-lo. Tá. Essa é o guardião para isso. Isso. Então, vamos lá. Eu quero tratar de um assunto com os senhores que a gente tratou assim um pouquinho sobre... Muita gente às vezes fala assim, ah, precisava codificar a Umbanda. Fazer igual em todo lugar. Não é possível isso, é, seu Capa Preta? Tá falando homogeneizar? É. Impossível. Ah lá. Não, não dá. Não dá. Porque em determinados lugares tem diferente público, é uma diferente forma de ferramenta. Você pode ter a forma de atuar diferente, mas a lei é uma só. Ah lá. Eu poderia estar aqui, pode ter casa aí que pra vir tem que estar sem capa, sem charuto, não tava falando isso daí, sem nada, e agir dentro da lei. É. E aqui eu tô de capa, fumando, bebendo, comendo uva e tô dentro da lei. Isso é um exemplo. Sim. Né? Então você pode aplicar, você pode ser diferente. O importante é você estar dentro da lei. Ah. É o foco do seu objetivo. O que te faz não é charuto, o que te faz não é a roupa, o que te faz é a lei. Seguir as ordens da lei. Então se você tem uma lei superior, você segue ela, atingindo o objetivo. Tranquilamente possível ser diferente. Tá. Agora, por que eu sou obrigado a vestir a mesma roupa que a sua? Não faz sentido. Não faz sentido? Tudo igual? É. Bem é bem, mal é mal. É. Você faz. Roupa, vestimenta, charuto, bebida, seja lá o que for, não define isso. Não. Define a atitude. É o foco. É aquilo que você realmente realiza. Você pode estar muito bem vestido e realizar uma coisa horrenda e estar muito mal vestido e fazer. Então isso, homogeneizar. É. Eu falo, eu estou usando vestimenta por causa do assunto, do transcorrer da nossa conversa. Dá um exemplo. Mas eu posso usar metodologia de como se abre uma gira, de como o Babalorixá faz tudo isso aqui funcionar. É. Se ele toca uma gira de direita ou uma de esquerda, não interessa. Não interessa. Se ele toca paixão no fim do mês, ou se no começo do mês, isso é coisa do ser humano. Isso é coisa que tem que ser respeitada. Como eu falei, o Babalorixá é respeitado. Ele coordena as ações da casa. Agora, se o Babalorixá tiver voltado sempre para o bem, Babaló ou Ababá, pouco importa. O resultado vai ser positivo. Tá certo? Entendi. Então, se existe regra. Então, você querer homogeneizar, dizer que isso vai ser melhor, você pode fazer todo mundo ser igual e ninguém prestar. É. Interessa o foco. Se você segue a lei, o que você usa aqui para cobrir a sua carne que vai ser corroída pelos insetos quando você desencarnar, pelas bactérias, tanto valor para a sua carne aí, não muda em nada a atuação dentro da lei. Lei é para o vivo, lei é para o morto. Lei é lei. Se não fosse assim, o crucifixo que você carrega não teria vindo aqui para fazer a parte dele, deixar a mensagem e deixar a lei já, né? Se inventa tanta lei. É. Né? É. E ele deixou duas. Duas. Quais são as duas? O senhor estava se referindo a Jesus? É, ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda? Próximo como a si mesmo. Pronto, acabou. Partindo daí tudo vai funcionar bem. Essa é a lei. Essa é a lei. Quem seguir isso daí está dentro da lei. É. Não vai ser julgado. Se for julgado, vai ter um resultado no julgamento bom. Quem fazer isso vai ser feliz, quem fizer, quem seguir isso vai ser feliz, não vai ter que pagar nada. Agora, quem segue, quem faz. Eita. São coisas diferentes. São. Né? É. Aí vem o livre-arbítrio e vem a atitude de cada um. Seja babalaô, seja evangélico, você falou, seja igreja, seja quem seja, raio que o parta, para não falar outra coisa. Mas é assim que funciona. É. Siga a lei, essa é a lei. Né? Tá. A estratégia que você vai alcançar, que você vai usar para alcançar determinado objetivo, pode ser várias. A estratégia, uhum. A forma como você vai fazer para resolver determinado problema. É. Isso é assim na vida de vocês, não é? É? A forma como o senhor vai resolver um problema pode ser diferente daquele do lado, daquele do lado e daquele do outro lado. Sim. Não é? É? Mas vocês vão alcançar um objetivo comum. Desde que esteja dentro da lei, dentro daquilo que é certo, não é? Sim. O como fazer não é fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah lá. E assim funciona a religião também, não é? Sim. Por isso que não é possível a homogeneização. Uhum. Porque os indivíduos, cada um aqui é um indivíduo, é um ser pensante, pensa de formas diferentes. Então como é possível homogeneizar alguma coisa? Não é? Sim. Você não tem um padrão a seguir. Cada um trabalha dentro daquilo que acha certo, da forma como entende ser necessário para se atingir o objetivo comum. Que é o quê? É se praticar a caridade, fazer o bem. É isso? É isso. É isso que comanda a Umbanda? Não é? Sim. E assim como outras religiões também. O objetivo é um só. É estar mais próximo do Criador, não é isso? É. Objetivo mais próximo. É evoluir. Evoluir. Então como você vai fazer para atuar em determinados campos, isso daí não importa. O que importa é que o propósito vai ser atingido. Uhum. Aquele propósito que está dentro da lei. Tá. Certo? Você tem que ter um propósito. Agora a forma com que você faz pode ser de uma forma diferente. O propósito é um só. Agora você pode estar todo mundo vestido igual, um exemplo. Fazer tudo diferente. Não faz certo, faz errado. As pessoas não têm que estar preocupadas com a homogeneidade. Nada. As pessoas têm que estar preocupadas com respeito. E o que acontece nas diversas religiões é que as pessoas não se respeitam. Não é? Por que que um bandista às vezes tem receio de dizer que ele é um bandista? Por quê, seu senhor? Por quê? Porque as pessoas são tomadas do preconceito, porque acham que está sendo regido por um Exu que só vai fazer maldade. É. Que só vai fazer a tal da macumba, não é? A macumba para ferrar um, para ferrar o outro. É. É isso. Então, o que as pessoas, o ser humano precisa aprender é que as religiões e os diversos pensamentos, né? Vamos transcender a questão da religião. Vamos. Tudo que se faz precisa ser respeitado. É. Não é? Porque o objetivo, como eu disse pro senhor, ele tem que ser um só. É. Não é? É, sim, senhor. Isso independe. A religião quem cria é o homem. É. Não é? Sim. Esse crucifixo que o senhor tanto fala, que o senhor tem no peito. Isso. Não é? É. Isso quem criou foi o homem, para representar, para dar simbologia a Jesus Cristo. É, isso. Foi isso? Isso mesmo. Então, agora, se não tem respeito, o que, que adianta o senhor carregar um crucifixo no peito? Nada. Para falar que o senhor é cristão? É. Quando o senhor não é, quando a sua atitude não reflete isso. Beleza aí. Não é? Então você carrega uma coisa, mas não pratica. Não pratica. Aí não adianta. Ficar bonito só. O que importa é a atitude da pessoa. É o que ela está fazendo, é o que ela pratica no dia a dia. É o que ela continua fazendo quando ela sai, por exemplo, daqui de dentro. Ou quando ela sai de dentro de uma igreja. Não é? O que adianta orar e sai, virar as costas? E aí vai desejar o mal para o outro. Vai querer ferrar o outro. Isso não tá com uma língua de 2 metros. Já tá nada. Como é que é essa história da língua, seu capa preta? A língua não tem osso? É prejudicial? A língua? O ser humano era melhor se fosse mudo. Te dava mais certo, mas também nós podíamos vir, né? Não adiantava nada. É mesmo? Não ia ajudar muito? A língua é traiçoeira. A língua pode fazer você subir como pode fazer você cair também. Tudo as nossas ferramentas, desde... Mas a língua é o que o coração sente e o que a mente pensa. É ali que a junção acontece. A junção da maldade, sim. Isso é o mal, isso é o satanás. É. A língua. A língua. Pensamento e o coração. Isso é o Satanás. Quando o senhor fala isso é Satanás, aquilo que as pessoas pensam ser o Satanás não é o Satanás? O que que seria então? Nós estamos mudando de assunto ou é o mesmo? Estamos quase. Tá com entrar, o senhor está com entrar mais para baixo, assim, lá para baixo? Porque assim. Tá querendo saber se o diabo existe? É. Por aí. Por aí ou é isso? Não, sabe por quê? Porque daí a pessoa ouviu o senhor falando que o Satanás é isso, daí eles vão falar, ah, então não tem diabo, não preciso me preocupar. Não tem diabo? É. Então você renega a história da palavra? Olha lá, isso. O senhor fala o que conta a Bíblia, né? Outro charuto. É como então, renegar a história da palavra. Então como é que é? Aí agora tem uma outra pergunta para quem está ouvindo. Exu respeita a Bíblia? Isso é uma pergunta meio... Eu acho que vocês respeitam a lei, estão falando até agora, né? No que está escrito... Cumpro a lei. Olha lá. Não estou dizendo que concordo com a lei, até porque eu sou um rebelde. Ah, o senhor também é rebelde? Eu já te dei o exemplo da rebeldia. Te dei o exemplo da rebeldia? Já falei. Falou. Falei. Nossa. Eu não renego, eu sei que a palavra existe. Outra coisa é dizer que eu concordo com ela. São coisas diferentes. Entendi. O senhor trabalha dentro da lei, porque transgredir a lei só faz o senhor retornar ou merecer estar num lugar onde o senhor não quer mais estar. Exatamente. Agora, se o maioral existe... Eu acho que ele existe. Como eu vou renegar uma falange que é até conhecida dentro da própria religião que você faz parte? É. Como chama essa falange? Ah. Lúcifer? Então. Estão falando de Lúcifer? Não tem essa falange? Quer dizer que não existe o Exu Lúcifer? Quer dizer isso? Quer dizer que não existe o Exu Lúcifer? Ele não existe? Que assim, que incorpora na Umbanda... Assim. Não, não tem. Então, eu tenho muito pouco conhecimento, seu capo, para falar assim, se tem ou não. Mas é, muitos estão dizendo que não tem, que então agora eu não conheço muito. O senhor que já andou bastante saberá dizer. Andou bastante, não. Andou bastante. É modo de dizer que o senhor conhece bastante no mundo espiritual. Mas o senhor quer saber de mim se Lúcifer existe ou não? Se existe essa falange lógico que incorpora que na Umbanda. Você renegar a trindade profana, eu acho que ela existe. Você tem a trindade... A trindade seria... Trindade santa e tem a trindade profana. A trindade profana seria, por acaso, Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Astaroth, sim. Ah, não tem. Olha. Tá bom. Como não tem? É a interpretação. Dizem determinados assuntos que alguns se renegam a falar. Agora, como você vai falar que não tem? Então, nós somos criações da onde? O astral inferior é comandado por quem? Para que o Criador ia se dar o trabalho de montar uma estrutura extremamente complexa se você não tivesse os oponentes à lei? Quem são os oponentes à lei? Quem rege essas falanges? Quem domina tudo? Quem? Quem é o chefe da Quimbanda? Então, então a Umbanda é verdadeira e a Quimbanda é de mentira. Então ensina a gente sobre hierarquia. Não, calma. Vamos partir do seguinte princípio. Vamos. Né? Então hoje eu sou um Exu de lei. De lei. Tronado, bonitinho. Preta. Né? Tronado, ligado a um determinador de chá, como eu te falei. Sim. Que é uma nada mais é do que uma manifestação de Deus. Né? Isso. Tá? Então. Oxóssi. E as falanges inferiores? Quem comanda? Quem rege? Quem faz? Então é o Pumba meu boi. Vai de qualquer jeito. Chega lá o Quiumbe é burro. Lá para baixo ninguém sabe nada, só tem aquele, a escória e o ser humano que é inteligente. Vamos parar com isso daí. Tem. Agora, a forma como se é colocado talvez não seja correta. Eu não vou entrar em assunto nas esferas inferiores pelas quais eu não faço mais parte. Ah, mas tem? Tem. Como eu vou renegar uma coisa que não tem? Só para dizer que só tem, só evolui, só... Só para cima. Então, não. Julgamento é para cima ou para baixo. Se você for condenado, vai para baixo. Não tem isso daí, não. Se você for bom, você é merecedor de outras esferas espirituais. Agora, quem comanda o astral inferior? Então quer dizer? O senhor chamou de Trindade do Oposto? Trindade? Você não falamos da Trindade Santa? Sim, sim. Você pronunciou a Trindade Profana. Profana. Certo? Sim. Agora o senhor acha que da onde eu vim lá antes de virar Exu, qual a Trindade que regia lá? A Trindade do Bem aí? Não. Hoje eu posso falar o nome do seu mestre aí, que você carrega no peito aí? Tomara que você pratique o que você carrega. Sim. Mas será que antes era... essa palavra pode ser livremente proferida pelo baixo astral? O nome do cordeiro? É. Não pode? O baixo astral é o baixo astral. Tem líder, tem pregação e tem comandante. Ah. Senão você não tinha um bando e não tinha quimbanda. Usando o campo de atuação espiritual dessas religiões. As demais, cada uma tem o seu, né? Sim. Certo? Sim. Então tudo que você tem positivo e negativo. Tudo foi criado para proveito e glória. Quem inventou você? Quem inventou eu foi Deus. Quem me inventou? Deus também. Quem criou Lúcifer? Deus também. O seu proveito e glória. Foi criado um mecanismo. Foi criado um mecanismo de evolução? Foi. Quem fez foi o Criador. Agora você renegar que o mecanismo dele existe por completo? Existe uma grande preocupação do ser humano em dizer que, que Lúcifer não existe. Estou falando de Lúcifer não existe. É. Que Astaroth, que nada mais é que o rei das sete encruzilhadas, não existe. Como? Não existe. É. Então as falanges são só as falanges de guardião. Só os bonzinhos. O mais ruim que nós não pode. É. Um exemplo, tá? Tá. Então você renegar isso é renegar a existência do astral. Agora... se algum guardião da lei diz que não existe, ele pode se opor, ele pode emitir a opinião dele. Por que não? Ele pode se opor. Se opõe até a tocar no assunto. Se opor a tocar no assunto é uma coisa. É. Agora dizer que não existe é outra. Tá. Agora eu posso falar para você também que por onde eu ando eu nunca vi. Mas eu ando na lei. Meu ponto de qualificação no astral é outro. O senhor nunca viu o quê? Nunca vi não. Eu não faço mais parte dessas forças. Tá. Eu nunca vi não. O senhor vem de lá. Então quer dizer que na hora de julgar, então eu vou pegar um meio ruim e ele vai ser um eixo de lei. O meio ruim é um eixo de lei. O muito ruim vai ser o eixo da cruz. Escada é uma só. E você tem que ter a consciência que tem os extremos das forças. Tem que ter os extremos. Então quer dizer que o senhor... um exemplo. Se o senhor estiver num terreiro de Umbanda... de Umbanda. Onde qualquer lugar que esteja um guardião não pode ter um Exu Lúcifer trabalhando? Pelo que o senhor me falou, em alguns lugares não. Desculpa. Sim, sim. Pode falar. Não, é que é o seguinte... o povo... pode tranca-rua, pode tiriri, pode capa preta, pode sete cruzada, pode veludo, pode quebra galho, pode... e Lúcifer não pode. E o chefe? A gente coloca onde? Esconde para dizer que não tem? O chefe da Quimbanda não tem? Quimbanda é regida. Se você tem a Quimbanda, a Quimbanda ela é feita por um altar, não é? Você tem um regimento astralino do astral e tem as forças maiorais. Você já pronunciou elas aqui. Sim. O que não é nem tão bom ficar pronunciando assim, então, para colocar nas forças diferentes que estão aqui. Para não dar trabalho para os sentinelas. Ah, entendi. Agora você renegar a existência é outra coisa. Tudo que você fala que não tem, não pode. Reveja seus conceitos. É. Procure estudar um pouco mais. Tá. O encarnado ou o desencarnado. O conhecimento está aí. Agora, não renegue que o universo muda. As coisas mudam. Não. Veja vocês. Vejamos nós. Vamos colocar também na situação do encarnado, que é, de certa forma, assim, tem os seus defeitos, não evoluiu. É. Tecnologicamente. Sim. Em relação à doença, em relação a qualquer coisa. É. Mas a essência é a mesma. Continua sendo um encarnado, ser humano. Ele cria um monte de coisa, mas ele continua sendo ser humano. Claro. Ele inventa um monte de coisa e continua sendo humano. Sendo ser humano. É? Ele cria doença, ele arruma a cura. Né? É. Assim, ele cria remédio. É. Ele cria coisa aí que nem o senhor está usando aí para nós aparecer depois onde o senhor falou. Isso. Não é assim? Vai. Agora você vai renegar ao âmago? Ué. Você tem os entrepontos das forças. É. Você não precisa do yin, do yang. Não precisa ter equilíbrio, não precisa ter nada. É, ué. Então, se, se a pergunta para ser direto, se a trindade profana existe, existe. Tá certo. Desde muito antes do mundo ser mundo. É. Porque, pela palavra, o negócio começou há muito tempo atrás. Tá. E a rebeldia nada mais é do que não concordar com aquilo que é imposto. Foi o que esse maioral fez. E mesmo tendo feito isso, o Criador usou isso para seu proveito e... Glória. Glória. Entendi. Então, glória ao seu Deus. Ei. Salve a luz de Deus. Então, seu Sete, o senhor também já andou por esses lados aí, onde eles estavam? E lá é só um fazendo mal pro outro ou é organizado também? Deixa eu falar. Do lado de Exu? Não, mais pra baixo. Olha, eu falo mais pra baixo. Como? Claro, todos têm a sua estrutura. Sim, igual o seu capo falou. Não é? É. Tem a sua estrutura, não é desorganizado. Não é. Como todos acham que é. Mas eu acho que o senhor está indo num assunto muito filosofal. É, né? Ele gosta, ele é inteligente, o senhor é inteligente, viu, moço? Muito obrigado. O senhor é esperto também, né? Vai tentando, o senhor vai cercando nós, né? Vai pegar por lá, a gente desvia, o senhor cerca do outro lá. O senhor é inteligente. É. Bom seu trabalho, né? Graças a Deus, fico feliz, muito obrigado, viu? É, porque nós temos que reconhecer que é ruim conversar com um idiota. É, tá ruim, é ruim. O senhor é inteligente. Atrapalha o tempo da gente, né? É. Atrapalha. É como o senhor falou, a gente vem de onde vem, chega aqui pra ouvir, ouvir idiotice, baboseira. Pra ver hipocrisia, não, o seu trabalho do senhor é bom. Graças a Deus. E continue assim. Vou. Não deixa a vaidade chegar até o senhor, não. Não, não vai não, não vai não. Lute contra isso e mantenha o seu foco. Sim. Bom trabalho. Vou manter o foco. Agora, eu sei que tem gente lá em casa falando assim, mas fale isso pra ele, então tá bom, vou falar. A gente falou do Lucy. Lúcifer, não é Lucy não, é Lúcifer. É, então, mas aí o senhor falou, não pronuncie esses nomes, daí agora falou, eu vou fazer uma abreviação pra não incomodar, né, e nem ativar nenhuma força. Mas ficou preocupado agora. Mas é claro. Não confia na nossa segurança, não. Não, é por respeito, né, pra não incomodar o sentinela, né, eles... Não. Não deixar eles mais ocupados. A segurança que tinha que ter para isso acontecer hoje. Já está previsto. E para o senhor ouvir as palavras que o senhor tem que ouvir. Já está previsto. Já está previsto. Tá Pode bom. Falar. E aí o pessoal fala assim, eu não tenho afronta com existir uma falange dessa entidade. É que o povo diz assim, esse daí é um anjo caído. E ele nem, quem não vai imaginar que uma entidade dessa estatura vai se manifestar na Umbanda. E quem se manifesta na Umbanda é o Sete Lira. Não é o Lúcifer. Esse é médico. Esse aí é médico. Tá falando de um médico agora, só tá pulando pro outro lado. Se o Sete Cruzilhado da Lira é médico. Estamos falando de medicina. Então, o Lúcifer, o Sete Lírio e Duas Cabeças não é a mesma entidade? Não. São falanges diferentes? Diferentes. Não precisa de pseudônimo diferente? Tá. Então, e esse Lúcifer dessa falange não é necessariamente o anjo caído. É só uma falange criada em homenagem a ele. Não, você tem um anjo caído também? Eita. Se você tem o oposto da lei, é o contra a lei. Tá certo. E nenhum... E os cabeças, o senhor tá falando da manifestação masculina e feminina? É, um eixo de... Estereótipo. Olha lá, seu Sete. Estereótipo. É a mesma manifestação. Sim, sim, sim. Tá certo, então. E, aliás, seu Sete Lira é muito respeitado. Eu aprendi muita coisa com ele. Fala, ensina pra gente médico uma coisa. Médico de mão cheia. Médico? Um dos melhores médicos que eu conheci. Ensina. Como espírito. Tem alguma coisa que o senhor pode falar que o senhor aprendeu com ele? Medicina. No campo espiritual. No campo espiritual. Tá, medicina então do corpo astral. O como corpo curar astral o corpo que pode astral. Ser revertido no corpo físico. Tá certo. E aí então que começam as doenças? No corpo astral que começa toda... Não, começa no corpo astral e pode começar no corpo físico. Pode começar. Pode. Ah, entendi. Você tem a doença que começa do corpo físico e passa pro corpo astral e vice-versa. Tá certo. Você pode vir com alguma chaga da encarnação anterior. Pode continuar sendo tratado. Tá certo. Antes que se manifeste na matéria ou pós-manifestação. Pós-manifestação. Mas continua o seu raciocínio sobre o anjo caído. O senhor prefere? Eu já ia abandonar esse assunto. O senhor aqui é que faz o diálogo. Não quer abandonar o assunto? Pode abandonar. Não, mas... Seu Sete, o senhor tem alguma coisa a falar a respeito desse assunto? Sobre essa falange, sobre esse anjo caído? Não, já tinha que ser falado. Já tá bom, não tá? Vamos abandonar esse assunto, então. Falei, o senhor tá muito filosófico. Já, né? O senhor falou, né? Coisas mais práticas. O moço é inteligente, mas então vamos falar de coisa prática. O menino que chega na frente do senhor Sete, pra ser atendido, é verdade que todo mundo que já chega, o senhor já sabe o problema porque o guardião já veio falar antes pro senhor? Claro que não. Não é bem assim? Não, claro que não. Uhum. Senão seria fácil demais, né? É, ué. Não é? É, dava pra atender mais gente. O problema é que todo mundo acha que, quando senta na frente de um mentor espiritual, acha que ele adivinha. Fala. Ninguém aqui adivinha. Existem situações, sim, que você, quando já conhece, já tem um histórico da pessoa, e você já tem uma determinada troca com a entidade da pessoa, certamente sim, existem algumas coisas que são antecipadas. Agora, nem sempre aquele que chega, você já tem a informação de pronto. Existem situações que, como já foi falado, você tem que verificar se aquilo que está sendo dito realmente é verdade. É verdade. E você tem a assessoria do mentor, muitas vezes, da pessoa, para buscar aquela informação. Entendi. Então essa informação às vezes pode ser dada assim de pronto e às vezes não. Não. Às vezes o mentor também pode não se pronunciar. Ai. Existe essa situação. Entendi. Certo? Certo. Então, o senhor, por exemplo, seu capa preta, para ajudar alguém da consulência que chega na frente do senhor, o senhor precisa de autorização das entidades da pessoa para fazer isso? Às vezes sim. Como se há uma consciência disso, né? É. Porque você já coloca um estereótipo. Olha lá. Que a pessoa já sabe. Olha lá. Uma condição já pré... Por essa condição pré-estabelecida que o senhor já colocou, sim. Sim. Sim. Entendi. Algumas informações, se eu fosse dar uma consulta para o senhor... Para mim. Sentar aqui na custa. Precisa autorização dos seus mentores. Não só autorização, como parceria. Ah. Às vezes eu vou estar transmitindo apenas o que o seu mentor poderia falar pro senhor. Pode acontecer também. Pode acontecer não. Simplesmente isso. A receita tá com ele. Você transmite. Tá. Ah. Tá? Sim. Então vamos usar um filho da casa? Vamos. Vamos. Filho da casa. Então você tem um filho da casa que senta aqui. Né? É. Filho que já trabalha, já faz parte da casa. Qual a receita que eu uso? Pode ser a minha? Pode, mas pode ser a que o mentor dele passa. Ah. Porque falta, às vezes, ao médium dentro de uma casa. Precisa respeitar a entidade chefe? Precisa. Mas no mesmo nível que confia nas suas entidades também. Senão não funciona. Então você faz parte de alguma instituição religiosa? Sim. Você confia nos chefes da casa? Oh. Você deve confiar igual nos seus mentores. Ah. Entendi. O respeito que você tem pelo chefe da casa é o respeito que você tem que ter pelos seus mentores. Entendi. Senão não funciona. Não funciona. Daqui a pouco o mentor cria tanta confiança. Daqui a pouco o médium cria tanta confiança nos mentores e acredita tanto e sente essa energia positiva que ele sai do pátrio poder. O que é o pátrio poder? É. Ele é gerenciado aqui pelo mentor-chefe. Mas se vira com seus assuntos, com seus orixás, com seus mentores. É. Isso é evolução. Valorize aquilo que te acompanha. Ah. Resumindo assim. Entendi. De uma forma mais simples. Claro, né? Claro. Tem que valorizar. Sim. Valorizar o chefe que coordena. Tô aqui para coordenar eles. É, sim. No caso do senhor. Mas valorize o seu mentor. Tá. Ele merece tanto respeito quanto o que você tem por mim. Porque se você não me respeita, você não respeita o seu mentor. É. Nós somos compadres. Sim. A terminologia que o senhor tinha usado. Isso. Né? Certo? Tá certo. Quando você tem alguém para atender, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai dizer. Cuidado com o que vai dizer. Claro. Porque, dependendo do que você disser, e da forma como você disser, você causa problemas para a pessoa. Ai. Por isso, existem situações que você tem que ter autorização da entidade da pessoa para falar. Tem que ter. Porque senão você pode causar confusão. você pode causar bloqueios nessa pessoa. Uhum. Uma série de coisas podem ser desencadeadas em função daquilo que está sendo dito. Então, é importante para qualquer entidade ter muita responsabilidade naquilo que vai ser dito para a pessoa, naquele que está sentando ali na frente. Ah, lá. O senhor entendeu? Sim, sim. Agora, quem está... Se eu falar para o senhor que amanhã o senhor vai sofrer um acidente, como é que vai ser? Não vai ser bom, hein? O que vai acontecer com o senhor? Vou ficar, não vou dormir. O senhor vai ficar numa situação de insanidade, não é? Na tudo que acontecer ali com o senhor acha que vai causar um acidente. O senhor já ficou preocupado com a segurança da casa quando nós estamos no nosso trem feio? Não, respeitei então, a sentinela. As pessoas também têm que ter bom senso. Ué. As pessoas têm que ter bom senso quando elas vêm procurar uma resposta para determinadas coisas. Sim. Tá certo? Ai, claro. Porque não é qualquer coisa que você sai dizendo para a pessoa. Certo? Certo? Então, por isso é importante você estabelecer aquela relação de confiança com a pessoa, aquele vínculo, né? Para você conseguir tratar. Sim. É igual quando você busca um médico aqui na Terra, não é assim? Uhum. O médico não precisa conhecer a sua história, ou ele já vai falando tudo que você tem que fazer, não tem que pedir exame para você? Precisa, precisa. Ele adivinha? Não. Ele vai saber o que você está sentindo? Não. Não. Pela experiência dele, ele pode julgar, pré-julgar, fazer um diagnóstico daquilo que pode ser. É. O senhor concorda comigo Eu ou não? Eu concordo com o senhor. Então, é assim, moço, é a relação, esse negócio de quem sentar aqui não já tem que ter uma resposta assim, assim, assado. É. Isso é muito complicado. Tem que se ter muito cuidado com isso. Nossa. Não pode ser leviano, sair falando qualquer coisa. Ah, lá. Certo? Certo. Por mais que você tenha o conhecimento, por mais que você tenha acesso a determinada informação daquela pessoa, daquele consulente. O senhor entendeu? Sim. É isso. Mas quando o senhor fala assim, tem que saber o que fala, as pessoas vão perguntar, mas se ele está incorporado, ele não tem que saber nada, é só deixar a boca falar. Não, mas não é assim que funciona, né? Ah, lá. Porque o médium tem diferentes estágios de consciência. Ah, não é? Sim. Não é só deixar falar. Não é assim. Existe uma ligação entre o mentor espiritual e aquele estado físico, aquela matéria da pessoa. É. Não é? É. Então não é assim. Às vezes, para muitas pessoas, existe dificuldade de aceitação. Será que sou eu? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não sou eu que estou fantasiando isso? E isso, às vezes, causa muito bloqueio no médium. Porque o médium acha tanto, ele não acredita naquilo, embora ele queira acreditar, que ele fica tão confuso que ele já não sabe mais se é ele ou se é o mentor espiritual. Ah. E existem pessoas que passam anos dessa forma. Isso não é um processo simples. Para muitos é. Uhum. Para muitos tem uma aceitação diferente. É por isso que cada indivíduo deve ser tratado de acordo com a sua mediunidade, de acordo com aquilo, da forma como ele se dá para aquela situação. Uhum. O senhor entendeu? Sim. Você não pode, é aí que vem a questão da homogeneidade. É. Você não pode também tratar todo médium como o mesmo médium, como se ele fosse único. Porque cada um tem a sua individualidade. Olha. Sim, certo? Sim. Então, no desenvolvimento, o senhor faz como, seu capa preta? No desenvolvimento de um médium aqui na doutrina da casa? Livre. Livre? Livre. Sem imposição, sem girar para desconcentrar, buscando as energias, a sintonia, e automaticamente, com o passar do tempo, que é da Terra, a incorporação. Entende? Foi claro. Sim, sim, é um processo de integração da sua energia com a energia do guardião. Ajuste de sintonia. Ajuste frequência com frequência. Um ajuste. Cada casa rege a sua forma. Aqui é feito de uma forma livre, sem imposição. Sem forçar. Porque o ser humano aqui da Terra se preocupa com o tempo. E o tempo não é necessário para esse tipo de coisa. Nenhum guardião, nenhum mentor vem aqui para a propósito de um trabalho com o tempo. O tempo conta para vocês, para nós não. Então, não é um tempo determinado para a pessoa iniciar o seu desenvolvimento mediúnico. É. Não é obrigado ter um X tempo, até porque ela pode vir de outras atividades aqui. Uhum. Pode ser um cambone, que depois vira um médium. Tá. e outras diversas formas. Uma pessoa que passa pelo couro e depois vira um médium. Tá certo. Antes, sei se é isso que o senhor queria saber. Sim, sim. Antes a gente falou de imagens, até quero abrir um parênteses. Imagem? Sim, a gente falou de imagens e... Fala do gesso? Sim, de esculturas, né, no caso. Escultura. Mas aí a gente falou que não pode ser só a imagem, mas eu queria tratar disso um pouco com os senhores. Quem está ouvindo, está vendo o seu set com o gorro vermelho, com toda essa indumentária, o senhor também com um chapéu. E aí a pergunta pode existir, isso daí é vaidade do médium ou os senhores precisam? Você vai dar do médium nada, porque eu quero. Nada do médium aqui não, aqui sou eu. Então é a forma de você solicitar e poder ser atendido. Mas vamos voltar ao assunto do charuto e da bebida, a mesma coisa. Então, tinha que abrir um parênteses. Se não tivesse, eu estaria aqui. Mas já que tem, eu quero. Eu gosto. Serventia minha. Particularidade e segredo meu. Entendi. Entendi. Certo? Sim, e o senhor, seu sete, é o mesmo... Mesma forma. Uma parte, no mundo espiritual, o senhor se veste mais ou menos assim. Não, vamos dizer que é igualzinho, né? Às vezes tem uma facilidade maior de plasmar o jeito que você... Eu podia estar aqui mostrando minha cara pro senhor, podia? Podia. Então. Só que eu não quero, porque eu não sou assim. Isso é um direito meu. Não, claro, claro. E no mundo espiritual é assim? É assim. Nossa. E no mundo espiritual é assim que o senhor se veste? É assim que os senhores conversam também? Tudo que está aqui transparecendo para a gente é a personalidade de vocês no mundo espiritual. Ou lá vocês são mais bravos? Ah, é a mesma coisa, moço. Quem é mais bravo, né? Menos bravo, é tudo igual. Você acha que eu ia estar fingindo aqui? Não, não. Às vezes numa outra situação. Pode... Se tem um acondicionamento para aceitação, existe uma preocupação de como você se expõe para ser aceito. O Exu não tem isso, não. Ah lá, então. Tá certo. Falar pelo povo de Exu. Aham. A gente é o que é. Pronto, você gosta se quiser. Se não gosta também, problema é seu. Pode ir embora, quem não gostar. É? Tá certo. Somos assim. Então aqui eu não sou nem mais bonzinho, nem mais legal, e nem mais ruim, e nem mais nada. É assim. Tá certo. Né? E esses búzios, tanto no chapéu do senhor, como atrás da capa do seu set, são também instrumentos da parte magística. Sim, mas da magia. Magística, magia. Isso, que fica aí pro senhor e não é uma coisa que deve ser revelada. Mas o que o senhor quer saber? Pergunta se eu falar que posso responder. Pra que servem os búzios no chapéu? É só uma simbologia energética. Tá. Representativa do Exu. Ah, tá bom. Do Exu que traz a informação. Do Exu que traz a informação. Tá certo. Certo? O Exu nada mais é que um oráculo, ele traz a informação, né? Tá. Ou seria na língua africana, Elek Barak, né? O Exu que traz, que tem a similaridade com o búzio. Ah. Traz a informação. O búzio traz o quê? Informação. Sim. Entre o mundo dos mortos, ou o mundo dos encarnados, ou Orun aí pro Aie, né? Aham. Orun é céu e Aie é terra. Isso. Tá. E no seu caso, seu Sete, por que tem esses... sinais aí na capa do senhor atrás. Isso é uma simbologia. Ah. Tá falando de ponto riscado agora ou de hoje? É, né? O búzio já aprendemos com o senhor. Acho que deve ser o mesmo significado, não é não, senhor? É o mesmo significado, isso, então, tá. Só que aqui representa o meu ponto riscado. Isso, e o ponto riscado atrás na costa de um médium significa o quê? O senhor tá aprendendo ele? Não. O que que significa? Significa quem eu sou. Nada mais do que isso. Entendi. É uma assinatura. É a minha assinatura. Tá certo. E hoje a gente chegou aqui, não teve ponto riscado. A gente vai dizer que é forma de doutrina, de se apresentar de cada um. Não pode precisa... ser forma de doutrina, pode ser forma de afirmação, pode ser necessidade para o trabalho a ser realizado. Entendi. Né? Então o ponto riscado, você aplica ele... Ou necessidade, né? Sim. Se eu tenho ele marcado aqui na minha capa, nas minhas costas, para que eu preciso desenhar ele no chão? Ah. Teria que ter uma necessidade. Sim. No trabalho de hoje não se faz necessário. Tá certo. Certo? Sim. Você utiliza o ponto de força, porque cada mentor, vou falar de Exu. É. Alguns pontos, né? É. Ponto,

certo? Você tem que ter respeito, como eu respeito também do seu guardião. As ferramentas dele... Ah, mas por quê? Não, eu não tenho que saber nada, eu tenho que me autossustentar. Sim. Né? Nossa. Falar demais não presta. Né? Pra esse assunto. Lógico. Tá certo? Tá certo. Sabe que eu e muitas pessoas certamente achavam o seguinte, uma pombogira que usa um chicote ou algo parecido, carregava na cintura. E aí já manuseava ali e impunha respeito. Porque muitas vezes, por exemplo... Mas aí tem uma coisa, ah, né? O senhor está falando do astral ou daqui? Do astral. Ela pode plasmar para impor respeito e depois dissipa ele. Ah, ou se ela achar necessário deixar ele plasmado o tempo todo energeticamente, é um direito de cada mentor ter a sua magia. Claro. É depender do que ela quer carregar. Ah, se ela quiser ficar andando pela... Deixar exposto. Nossa, entendi. Seria muito particular de cada entidade. Eu não posso, eu tô falando... Por isso que eu falei que não se... É de cada um. Cada um. Então eu não vou falar para o senhor que é assim. Tá. Diz como faz, como eu faço. Eu não sei se ele faz igual. Entendi. Porque às vezes alguém está assistindo e fala, eu já fui para o mundo astral no meu sonho, em projeção astral, eu vi que o Exu está sempre carregando uma espada, o outro tem isso e aquilo. Se ele tivesse naquele transporte para o astral, ou naquele sonho, ele tiver, se for um sonho realmente que Real, o guardião, ou esteve na esfera do guardião, coisa que para citar é uma coisa difícil, por ser uma esfera diferente, tem que ter uma boa segurança e uma garantia de que você vai e volta. Fala. Né? É possível sim. Não sei o que a pessoa encontrou naquele momento. Depende muito daquilo que você quer deixar exposto para representar quem você é. Ah. Certo. E o tridente também não é desperdiçado, não. O tridente é de uso do Exu. Como você fala aqui, o tridente, ferramenta principal simbológica do Exu é o tridente. E cada um pode usar de um jeito. Do jeito que quer. Depende da necessidade. Entendi. Mas a descrição do povo de Exu é o tridente. É o tridente. Isso aí não precisa nem... Claro. Afundar, né? Mas só que no começo eu ouvi falar que as esculturas dos Exus eram feitas com rabo e chifre. E pode fazer, cada um faz o que quer. Pra mim, pouco importa. Mas bala. Tem, assim, representação de Exu que vocês enxergam no mundo espiritual? É a representação da necessidade do ser humano de separar o céu do inferno. De associar o bem do mal. É. Porque demônio é demônio, é bicho feio, não é? Demônio não pode ser bonito. Não. Só isso. Isso não há importância. Não se leva em consideração isso para o guardião. Tá. Até o próprio material com qual é feita uma imagem, ele é dificilmente magnetizado. É um gesso? Não é gesso que faz aqui? Sim. Como é que você magnetiza gesso? Tá. Qual a propriedade magnética do gesso? Fala para mim, senhor, que... É baixo. Mas é quem faz a imagem? É o ser humano. É. Faz o que quiser lá aí. Lá fábrica, lá... O ser humano. Isso vem da história, né, moço? Uhum. Isso vem de longe. Tanto é que o senhor observar algumas imagens atualmente, essas imagens, elas são mais bonitas, retratando o que verdadeiramente... Vai virar uma até guardião agora. Não é aquele chifre, aquele rabo, tá, né? É. Isso é coisa do homem. Isso daí, se o senhor for olhar lá pra história lá atrás, tá, isso era como os homens representavam o demônio. É. Não é? Sim. Como eu disse, aquela coisa feia, do tá, mal. É. E tá mudando também é bom, pode ser bom, porque mostra que o Exu não é tão feio assim, né? Nossa. Como os próprios sete falou, que agora estão melhorando o negócio aí, talvez agora a imagem, o diabo que pintam agora é mais bonito. Sim. É? Mas isso pouco importa para a atividade no astral. Serve apenas simbologicamente para você criar uma ligação entre o seu guardião. Porque às vezes o ser humano tem a necessidade de ter o gesso lá pra... Claro. Mas o gesso não serve para nada. Não serve. Não serve para você quebrar ele e jogar ele em cima de você mesmo. Mas agora representativamente ele Serve. Uma forma de se respeitar, você... Tem pessoas que têm dificuldade, falo encarnado, de se coligar a algum tipo de energia do seu mentor e precisa daquele instrumento para poder se ligar. Então. E senão monta-se um reduto que chamado tronqueira, né? É. Para se firmar tudo isso daí, né? E fazer lá as entregas e as oferendas também é válido. É válido. Mas quando se recepciona energia, o que menos importa é a imagem de barro. Ah lá. Ah, isso que eu queria saber. Claro. Ficou. Então você cria um ponto. Você não tem lá a minha casa, lá, a nossa casa lá? Tem. Tronqueira, tá lá. É, então. se faz para simbolizar que aqui tem guardião. Então tudo que é oferecido para o povo de Exu que está no dia do trabalho, se é feito lá. Então, de uma certa forma, é um ponto que existe no astral. Então ele é criado e é respeitado. Para nós existe o valor, mas o barro em si, isso, eu não sou aquela casinha, não. O astral é muito maior que aquilo, tudo aquilo. Mas e aquela escultura do capa preta que coloca lá? É. O senhor não é aquilo. Não. O senhor também não se plasma. Pode ser algum capa preta que alguém de uma forma enxergou e mandou esculpir. Isso. Você sentiu no direito de fazer. Tá. Agora todo capa preta é igual aquele que você vai ver lá? Não. Aí cada um teria que fazer o seu. Eu sou um capa preta, mas eu tive a minha história, eu tive uma aparência. Claro. Eu tenho um perispírito. É, certo? Entendi. Você tem um perispírito, eu não posso ser igual a ele, nem igual a mim, ou eu igual a outro capa preta que você tenha conhecido, cada um de um jeito. É. Então. Cada um rege uma coisa diferente, cada um teve uma história. Um foi padre, outro foi juiz, o outro foi rei, o outro foi seja lá o que for. E vai ser difícil deixar Exu que não foi importante. Né? Claro. Certo? Sim. Tá entendendo? Sim. Então, isso é uma coisa do médium com o mentor, pode ser que eu me revele, já me revelei para o meu aparelho. É. Isso é uma coisa que pouco importa quem pouco eu era, quem importa, eu fui. Claro. Se você conseguir transcender os seus olhos e me ver aqui como eu era encarnado, se eu permitir isso para você, você vê. Senão, não. Isso indifere do trabalho que eu desenvolvo, indifere da caridade que você tanto quer que eu pratique, isso, e que eu pratico às vezes. Que o senhor seja benevolente. Benevolente, isso. Boa palavra. É. Tá certo? Isso não diferencia nada, não muda em nada. É. Então, você ter, vou voltar ao charuto, ter a imagem de barro e não ter... Eu preciso de fé. Fala. Força e fé. Na força e na fé. Você tem barro, tem charuto, tem chapéu, tem capa, não é mais aí. É, não acredita em nada, é esperto, é sacanagem. Né? No médio, não adiantou nada. Porque não tem nem a força e nem a fé. A fé. Não adianta, né? Como o senhor faz parte desse... O senhor seguiu esse regimento aqui da morada do pai, como falamos? É o que o senhor quer? Ah. É. Então... Tenha fé, acredite e faça com amor, né? Faça com amor. Com amor. O amor faz bem pro Exu, o amor faz bem pro outro lado. O amor é amor. É. Né? Lei é lei. Nossa. Somos sempre de lei, lei, lei. Mas o amor é um só. Um só. O verdadeiro é um só. Uhum. Tem aquele da boca, da língua, né? Uhum. E tem o amor do coração. O do coração é um só. Tá certo? Tá. Mas assim, o Preto Velho ensinou a gente que tem o tripé que chama fé, amor e trabalho. Como é, o que, que é fé para o Exu, o que, que é amor e o que, que é trabalho para o Exu? Trabalho é você executar aquilo que lhe é proposto. Você tem um objetivo e executar. Porque ninguém, nenhum espírito, nem vocês aqui da Terra vivem para ficar coçando. Não. Tem que ter atividade. Sim. Sem atividade você sucumbe. É. Você inexiste. É. Né? E a fé é aquilo que você faz como a sua verdade. Tá. E qual a minha verdade? A lei. A lei. Seguir a lei. É. Força e fé. Trabalho, consequência só. Não vou comentar o trabalho, porque isso são palavras de uma entidade que você trouxe e eu respeito. Sim. Mas aqui, qual é a palavra que nós falamos? Na força e na fé. Olha. Entendi. O senhor reparou quando eu cheguei, como eu comentei aqui os filhos da casa? É, com a mão esquerda. Na força aí? Na fé. Como assim? Que... Na faz. Força e na fé. Sim. Esse é o cumprimento que nós temos aqui, que eu trago comigo desde sempre. É. Seja nesse terreiro ou em outros que eu ainda vou. Ah, o senhor ainda vai. Alguns poucos, mas ainda assim. Tá certo. E... Foi claro? Ficou alguma dúvida? Foi claro. Porque... E tem algum motivo do senhor saudar as pessoas com a mão esquerda? Não tem. Saudar com a mão esquerda? É. Mas eu não sou um orixá da esquerda? Não sou uma entidade da esquerda? Uhum. Sim. Um guia da esquerda. O senhor também, né, seu Sete? O senhor saudou com a esquerda. Mas posso saudar com a direita também, se quiser. Porque é a simbologia. A simbologia. É apenas a representação. Tá bom. No mundo astral vocês nem dão a mão, não tem nada a ver. No mundo astral é só... Se não dá a mão, por que não dá a mão? Você não se cumprimenta, você vai entrar num campo astral de um Exu e não vai cumprimentar ele? Olha... Você sauda ele. Agora isso não difere se é com a esquerda, se é com a direita. Sim, sim, mas vocês saudam assim, igual a gente sauda aqui na Terra. Não sei. Ah. Igual na terra? Como é que é na terra? A mão direita? O senhor saudou eu aqui, não, de qualquer mão, mas é, o senhor chega perto do Exu e fala com ele e tudo. Posso que eu falo? Tá. Eu não existo? Sim. Só tô num astral, mas eu existo. Uhum. Mas eu achei que vocês trocavam só pensamento de longe. Só assim, assim. Mostra, levanta lá. Não faz assim pro Exu lá do outro campo. É. Não, não, não. De quilômetros, assim? Não, não, em quilômetros, não sei bem de qual é essa qualificação no astral. Tá. Mas você deve respeito, você tem que saudar. Tem. Como é que você adentra, principalmente eu, que ando em alguns caminhos aí, e adentro o campo de alguns Exus aí, como você vai adentrar um campo sem saudar as forças, né? É. E com o tempo, como você cria a sua rotina no astral, você sauda cada legião, conforme como ela gosta, você aprende também. Eu não sou um espírito que não tenho nada a aprender. Tá. Então, se eu adentrar o campo dele, ele talvez tenha uma saudação que merece que eu aprenda. Tá. E chegue lá e peça permissão para entrar e saudar. Oh. Essa é a atuação da linha do Capa Preta. Entendi. Entendi. Fiscal dos caminhos. Olha. Tá. E o senhor é recebido por outros Exus, por exemplo, o senhor tem um reinado. Reinado, tá, tem. E um exército. Tem, tá. Tá. Tem. Por exemplo, o seu Tiriri chegar no senhor, ele tem que chegar lá no seu reinado, ou mandar alguém, combinar tudo antes. Pode ser, dependendo da situação, se eu estiver ocupado, da situação. Sim, se não, não. Nesse caso, para esse trabalho, o senhor trocou ideia com ele, porque ele tá aqui hoje. Trocou ideia? É, como é que... então, você usou agora... Coisa da Terra, é. Certo. Lógico, você trouxe aqui é uma coisa programada pelo astral. Nós temos que valorizar o astral. Então, se isso aqui acontece, é lógico que ele estava a par da situação. É lógico que não só eu permiti, mas como ele permitiu, ele aposta no seu trabalho, ele respeita o seu trabalho. Então, nada mais justo que ele peça que você execute o seu trabalho. E eu digo sim ou não. Sim. Mas de uma forma respeitosa. Claro. Claro. Eu diria que é mais... gente do lado dele. Oh, sim, sim. É assim? Sim, claro. Então por que eu vou falar aqui que eu sou melhor que o seu Tiriri? Não, ele é um compadre. É. O respeito que você tem por mim é o respeito que eu tenho pelo seu guardião. Tá certo. Eu não sou mais que ele não, moço. Não, tá certo. Não confunda a figura do dirigente espiritual com a figura do Exu. É. Entendi. Isso é coisa separada. É. Astral é astral, claro. Babalorixá, balorixá, médium, médium, coisa secada. Por isso que tem nome. Por isso que tem nome e qualificação diferente, né? É. Hierarquicamente diferente, na Terra. Na Terra. Então, quando você vai para o astral, a qualificação, o respeito é outro. É outro. É outro. Entendi. Então você não pode falar que uma coisa importante dessa, que eu acho importante, você falou que um monte de gente vai ver, é um negócio feito no Bumba Meu Boi, como nós falamos aqui anteriormente. Nas coxas. É, nas coxas, bom, tá bom. Nas coxas. Nas coxas. É. Não, é uma coisa programada. Planejado. Inclusive as giras que são feitas são planejadas. Tudo é planejado. Tem que ser planejado. Senão não vira bagunça, né, moço? É. Quem é que vai vir? Como é que eu e ele vamos montar uma segurança boa junto com as pombagiras? É. Pra ter um trabalho aí em cima da hora. Não dá. Então nós somos tudo de qualquer jeito? Nós estamos aqui pra fazer funcionar. Não tô aqui pra servir ser humano, não. Tá certo. Coisas diferentes. Nossa, e vocês são respeitáveis. O guardião, o senhor Exu Tata Caveira, ele disse que ele queria conversar com o seu Tiriri e comigo junto, lá no astral. É o direito dele. Olha, a organização precede. Aí volta o que eu falei pro senhor, isso aí pode? Lógico que pode. Pode. Se for a metodologia desse guardião que você citou, o senhor Tata Caveira, tem que ser respeitado e tem que ser feito. Olha. A nossa forma minha e do sete foi outra. Foi outra. Já chegou resolvido aqui. É. Claro. Tem que ser respeitado. Tem. O seu guardião é respeitado e respeita a metodologia de cada guardião na casa que ele for entrar. E logo o senhor vai chegar na casa que tem um Tiriri também. Ei, graças a Deus. Não é assim? Sim. O senhor acha que o senhor não vai chegar numa casa para fazer esse mesmo trabalho que tem um Tiriri? Vamos, se Deus quiser. O senhor vai chegar e é família, é a mesma linha, não é? Sim. Isso já mostra o respeito do senhor pela alegria que você mostra. É mesmo. Não é? É, sim. Então você vai lá, Tata Caveira, certo? Inclusive, deixa o Capa Preta, aí vai o outro Exu lá, quebra galho, o outro veludo, aí... Achei o Tiriri. É. Fui convidado, vou na casa do guardião Tiriri. Nossa. Ah, mas é outro espírito? É. Mas a falange é a mesma. Falange, né? Família. Família? Falange? Isso, família? Tem outro charuto aí? Tá certo. Agora, seu Sete, o senhor pode falar um pouco, então, já que a gente citou as pombogiras, o relacionamento de vocês, Exu, com elas? Elas são inferiores a vocês? Seu capa dá risada. Não incomoda o senhor, não. Né? Não, eu acho legal. O senhor expressa aí uma emoção. É que o senhor vai cercando, né? Fala, baixo! Oi, Oxalá! Chegar a ser um Exu que se sustenta na lei, você já teve que cumprir algumas etapas de correção daquilo que você fez enquanto estava encarnado. E fique bem claro aqui que todo mal posto aqui é da nossa última encarnação. Sim, olha lá. Então, a partir de agora, a partir do momento que você recebe a condecoração de ser um Exu de lei, sim, então você tem que atuar na lei, porque senão você volta a ser um Quiumba de novo. Tem que se manter. A lei, ela é eterna. A lei. O espírito é eterno também. Tá. Só que para se manter, ele não pode mudar a conduta dele. A partir do momento que você cria a consciência daquilo que você sabe que é a lei, que você tem dos seus deveres, você tem que se manter. E essa é a parte difícil. Se manter. Chegar a ser um Exu é fácil. Agora, se manter como um Exu de lei, com posses, com poder, dominando e comandando falanges ou grupamentos de outros Exus, você tem que se manter. E o que te faz se manter? Se manter. São as suas atitudes e o seu conhecimento. Quanto mais você conhece, mais poder e respeito você tem no umbral. E é assim que funciona.